planifique em quem achar mais baixo. Viva do seu nome, uma reputação. Os que se dizem nobres comerão com as mãos. Os que têm cabeça erguida um dia tropeçarão, e os mais orgulhosos ainda se ajoelharão. Tudo corre, dinheiro some, minas com fome, filhos da desordem. Comida escassa, minas passando fome, a nação dos filhos da desordem. Fome, filhos da desordem, comida escassa.